Eu fiquei pensando o que, que eu poderia estar falando numa data tão especial como essa, como todo esse mês de dezembro, né, que nós sabemos que todos nós ficamos mais fraternos, ficamos mais solidários, né, porque a presença, a lembrança do Cristo junto a nós nos faz adocicar um pouquinho mais esse nosso coração tão rude dos nossos dias. E para falar de paz, eu comecei a pensar na violência que nós temos vivido ultimamente. Geralmente nas rodas em que eu chegava, a conversa era sempre uma só. As pessoas perplexas com a violência, principalmente a violência doméstica, né? Porque nós estamos enfrentando mais uma guerra mundial, mas é como se isso ainda estivesse muito distante, né? Agora, quando nós enfrentamos a violência dentro do nosso lar, ou quando ficamos sabendo de casos como os que aconteceram em São Paulo, aqui mesmo em Rio Preto, nós nos assustamos, porque nós descobrimos o quanto nós somos violentos, né? Então, o que, que a gente poderia estar trazendo de mensagem de não violência? O que, que o mundo viveu nesses últimos 50 anos? Nós tivemos entre nós um missionário chamado Gandhi, que trouxe para nós, no exemplo de vida, a prática da não violência, né? E a mensagem dele, ela é muito oportuna, porque nós estamos saindo daquela época de exigir os nossos direitos, né? De exigir a cidadania. Nós agora estamos tendo que refletir que tipo de homem integral está chegando, está se abrindo para esse mundo novo que está se descortinando para nós. Então a mensagem de Gandhi, ela é muito atual e muito, muito propícia para esses dias conturbados, difíceis, né? Violentos, seria a palavra exata. Ele tinha como título a palavra Mahatma, que ele ganhou, quer dizer grande alma, que ele ganhou de um companheiro para nós espíritas, muito conhecido, chamado Rabindranath Tagore, um poeta indiano. E esse poeta, ele, na realidade, ele fez como se fosse um trabalho de arar os corações daquelas pessoas que estavam naquela cidade, naquele país, seriam mais ou menos 700 milhões de indianos, para que Gandhi pudesse plantar, pudesse jogar a semente da paz e florescer e libertar o seu país do jugo inglês sem derramar uma gota de sangue. E a gente fica achando que é uma tarefa praticamente impossível, né? E esse jovem, ele nasceu em 2 de outubro de 1869, de uma casta. A Índia se divide em castas. Ele nasceu numa casta onde o pai seria mais ou menos o equivalente a um primeiro-ministro, né? Foi o primeiro-ministro de vários estados pequenos da Índia. E a primeira vez que Gandhi apanhou foi porque ele tentou ajudar o lixeiro a erguer o latão de lixo, porque ele não conseguia erguer sozinho. E foi a primeira surra dentre inúmeras que ele acabou levando durante toda a sua vida por tentar ajudar ao mais necessitado, né? Ele casou-se com 13 anos de idade, aos 19 foi estudar direito em Londres, voltou para a Índia, mas fracassou. Então ele foi para a África do Sul como advogado, primeiro advogado negro numa cidade chamada Natal. E nessa cidade ele logo percebeu as diferenças, como eram tratados os mais humildes, os negros, indianos, os de pele escura. Então o que foi que ele fez? Ele já organizou um movimento para que pudesse, as pessoas pudessem ter direitos iguais, né? E nesse período ele começou a ler bastante. Aliás, ele já lia muito desde Londres, porque ele era discriminado, não tinha com quem conversar, só restava leitura. E influenciado pelas ideias de Tolstói, de Rousseau, ele foi concebendo tudo aquilo que ele viria a desempenhar no futuro. E lá na África do Sul, lendo, continuando lendo, ele leu o Sermão da Montanha, ele leu o Evangelho. E ele ficou encantado. E ele, como indiano, decidiu ser cristão. E foi à igreja, porque ele achava que vinha de encontro a tudo aquilo que ele queria. E ele foi barrado na porta da igreja. Não, o senhor não pode entrar porque o senhor é negro, a sua igreja fica lá do outro lado. E aí ele desistiu de ser cristão, mas nunca, em momento algum, ele negou que o Sermão da Montanha era um roteiro de vida para quem quisesse se libertar. Que o Evangelho do Cristo era a coisa mais pura e mais linda, mais lúcida que ele já tinha tido a oportunidade de ler. Ele volta para a Índia, né? E lá na Índia, ele começa uma campanha onde ele dizia o seguinte, baseado exatamente nas palavras do Cristo: o que quer que façam conosco, não iremos atacar ninguém nem matar ninguém. Estou pedindo que vocês lutem, que lutem contra o ódio deles. Não para provocá-lo, nós não vamos desferir socos, mas tolerá-los. E através do nosso sofrimento, faremos com que vejam suas próprias injustiças. E isso irá feri-los, como todas as lutas ferem, mas não podemos perder, não podemos. Eles poderão torturar meu corpo, quebrar meus ossos, até me matar. Então terão meu corpo inerte, mas não a minha obediência. Né? Então, como é que você faz? Quem será que foi a pessoa que levou a descobrir tudo isso? E certa vez ele disse que foi a esposa dele. A esposa dele, quando não obedecia, quando reagia às ordens que ele dava, então ele pensou o quanto ele era violento em querer fazer que alguém seguisse o que ele achava que estava certo. Foi assim que ele começou o processo de mudança, ou seja, respeitando a individualidade de cada ser. Por que que nós brigamos dentro de casa? Porque nós queremos que o outro seja do jeito que a gente quer, né? Mas o meu filho tem que ser assim, o meu marido, por que que você não fez assim? Por que você não agiu assim? Ou seja, nós estamos sempre no comando, dando ordem da vida do outro. E na realidade nós temos que comandar, dirigir só a nossa vida. É o nosso exemplo que vai servir de ponto de referência para que esse próprio, para que esse próximo se ilumine ou siga, caso ele tenha entendimento para seguir e para se iluminar, né? Bom, mais de 30 anos de luta e ele conseguiu fazer com que esse país se libertasse, né? O país dividiu-se em dois, né? Índia e Paquistão, porque os muçulmanos foram Paquistão, os indianos ficaram na Índia, e Gandhi passou a tentar unificar. Claro que no meio de toda essa luta, as pessoas se degladiavam, as pessoas queriam brigar, aqueles mais afoitos que não entendiam, e o que ele fazia? Ele parava de comer. Ele parava de comer, ele tomava água com limão, e ficava orando e tomando água com limão, deitado, até as pessoas pararem de brigar. E as pessoas, como o amavam, o reverenciavam, ficavam com medo de perdê-lo, então elas paravam de brigar, elas cessavam a violência em função de que ele recuperasse a sua saúde outra vez. Mas uma facção indiana chamada Sikh não admitiu que Gandhi ficasse tentando unificar, que ele ficasse ainda buscando um processo de paz. E aí no dia, um pouco antes, depois de, seis meses depois, mais ou menos, da independência da Índia, em 1948, ele disse o seguinte, ele deu a seguinte declaração: eu não desejo morrer pela paralisação progressiva das minhas faculdades, como um homem vencido. A bala do meu assassino poderia pôr fim à minha vida. Eu iria acolhê-la com muita alegria. E profeticamente foi assim que aconteceu no dia 30 de janeiro, alguns dias depois. Ele saiu para rezar, estava com 78 anos, estava indo rezar com 500 pessoas, e um jovem fanático religioso chegou e descarregou o revólver todo em cima dele. E ele só juntou as mãos e disse: "Oh, meu Deus", e desencarnou, como ele havia planejado, acolhendo com alegria aquelas balas, né? Emmanuel diz a caminho da luz que ele da espiritualidade continua nos iluminando e nos tentando fazer enxergar um modo mais pacífico de viver a vida. E o exemplo dele foi seguido, né? Foi seguido por uma outra pessoa nos anos, há 50 anos atrás também, nos Estados Unidos, a divisão racial no sul, o sul dos Estados Unidos, amparado por lei. O branco não tinha direito à terra, o branco não podia sentar no ônibus, e se chegasse, o negro não podia sentar no ônibus, a não ser nos últimos lugares. E se chegasse um branco, ele tinha que levantar e dar o lugar para o negro. Ele não podia determinadas lanchonetes, ele não podia votar, ele não podia frequentar uma biblioteca, ele não podia frequentar um parque. Era uma segregação racial muito grande. E havia um pastor chamado Vernon Jones que não aceitava absolutamente. E nas suas pregações, na igreja, ele sempre falava, ele tentava colocar o evangelho no dia a dia. Ele queria trazer o evangelho para o dia a dia. E as pessoas não gostavam disso. As pessoas não se conformavam com isso. Elas diziam para ele, o senhor deve falar de Jesus, lá naquela época. Olha, o que existe hoje aqui, o senhor não mexe não, deixa quieto, tá? Porque só vai trazer confusão, vai nos indispor com a sociedade. Nós já estamos acostumados que a nossa condição é essa, né? Nós somos realmente, dentro dessa sociedade, seres mais inferiores. E ele não se conformava com isso, né? E ele começou a criar boicotes. Ele boicotava, né? Ele plantava a sua própria... seus legumes, ele produzia sua comida, assim como Gandhi, inspirado em Gandhi, ele fazia essas coisas. E um belo dia, onde ele estava, na última igreja onde ele estava trabalhando, em Montgomery, no Alabama, dispensaram ele, chegaram à conclusão que ele deveria ser dispensado. E as pessoas se reuniram e disseram assim, o que nós vamos fazer então? Bom, nós vamos dispensá-lo, olha, eu acho que a gente precisa trazer um pastor assim, jovem, novinho, porque nós vamos moldá-lo, nós vamos fazer desse jovem o que nós queremos que ele seja. Alguém que vem aqui para falar do evangelho e não para ficar esclarecendo ou fazendo as pessoas pensarem. E aí contrataram um jovem pastor chamado Martin Luther King. Não sabiam eles o que eles estavam fazendo, né? E o Vernon Jones saiu caminhando por todo o sul dos Estados Unidos, arando a terra para o Martin Luther King depois passar e fazer o seu trabalho espiritual do pacifismo, de resgatar a dignidade, os direitos humanos, os direitos civis dos negros americanos, né? E começou num belo dia, em dezembro, Rosa Parks, uma costureira, estava muito cansada, ela sentou, os brancos entraram, ela precisava levantar, e por cansaço ela falou, eu não vou levantar. E o motorista parou o ônibus e disse, se você não levantar, eu chamo a polícia. Ela disse, então o senhor pode chamar a polícia, porque eu não vou levantar. E foram todos para a delegacia. E ela ficou presa, né? Ela ficou presa, foi libertada, a comunidade negra se reuniu e Martin Luther King assumiu o comando de um boicote aos ônibus. Nenhum negro tomaria um ônibus. Durou 382 dias. 382 dias, né? E quem era esse jovem Martin Luther King? A infância dele é muito interessante, porque ele, quando ele nasceu, foi tido como morto, né? Aí o médico percebeu que ele estava vivo. E de cinco anos, ele já lia, já escrevia sozinho, a família colocou na escola, ele foi expulso da escola, porque era inteligente demais. Voltou à escola, mas com 15 anos ele entrou na faculdade, com 19 ele já tinha um mestrado, e aos 22 ele tinha doutorado em filosofia. Então ele era um espírito preparado para enfrentar exatamente a tarefa que ele vinha destinado a enfrentar. Enfrentou bombas, enfrentou atentados, quando lançou o seu primeiro livro, Caminhando para a Liberdade. Uma negra, né, desequilibrada mental, ela veio com um abridor de cartas, aqueles que lembram um punhal, e o apunhalou, ele ficou muito mal, foi operado, né? E depois disso ele viaja para a Índia para observar e para estudar mais a tarefa do Gandhi. E volta e executa nos Estados Unidos e sai em campanhas. Do jeito que Gandhi promovia as marchas para a liberdade, Luther King começa a promover as marchas para a liberdade também. E foi preso inúmeras vezes, mas era um homem extremamente inteligente que sabia usar a mídia. Em 64 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E no discurso ele pediu pelos negros, para que os negros tivessem seus direitos atendidos. Realmente ele teve, recebeu tudo isso, recebeu de direito, mas no dia a dia não era isso que acontecia nas terras americanas, né? Depois que foram sancionadas as leis, aprovadas as leis de voto, tudo isso, ele continuou viajando e ele tinha um projeto que era para trabalhar contra a miséria e a violência. E antes de começar esse projeto, ele viajou para Memphis, Tennessee, para ajudar os garis que estavam se movimentando para exigir melhores condições de vida. E nessa noite ele fez um discurso onde ele se despede das pessoas, 3 de abril. E ele falava que já não estaria com as pessoas no dia seguinte. Era um discurso profético, porque no dia seguinte, 4 de abril, ele foi assassinado, né? Um atirador de elite. E foi-se para a espiritualidade mais um, como diz o Divaldo, como morrem os que muito amam, ou morrem do coração ou morrem assassinados, né? Aqueles que se dedicam a lutar pela causa da humanidade. Mas outros também se dedicaram e também seguiram os passos de Gandhi. Na África do Sul, também nos anos 50, existia a lei do apartheid, favorecida pela Constituição. Essa lei, ela era o seguinte: os negros não tinham direito a nada. A habitação, ela atingia habitação, emprego, educação e serviço público, né? E ela era para manter a maioria branca no poder. Por quê? Porque a África do Sul é um país que no seu subsolo tem diamante, ouro, carvão, ferro, minério, tem cromo, tem urânio, que é vital para a indústria militar. Portanto, os brancos precisavam dominar. E aí, nos anos 60, havia o Congresso Nacional da África do Sul, presidido por Nelson Mandela. Eles abandonaram a política da não violência quando 20 mil pessoas saíram em uma marcha e o exército avançou e ocorreu um massacre, né? Então, Mandela foi preso, condenado à prisão perpétua. E mesmo de dentro da cadeia, ele continuava liderando, continuava estudando. E do lado de fora, o primeiro bispo negro, chamado Desmond Tutu, ele começou a se questionar. Ele dizia: até onde eu devo interferir? Eu sou um religioso, até onde eu devo entrar e trabalhar dentro da política? E dois acontecimentos fizeram ele mudar de ideia e assumir de vez. O primeiro foi o massacre de Soweto. 15 mil crianças em idade escolar foram massacradas quando elas saíram numa marcha. E depois o ativista pacifista Steve Biko faleceu, assassinado, e ele foi convidado para fazer o discurso no funeral. E ele mudou toda a sua ótica e aceitou um cargo da igreja, Conselho das Igrejas. Ele virou secretário. Esse cargo, ele viajava o mundo inteiro e ele começou nas suas viagens a pedir sanções para a África do Sul, né? Sanções econômicas. E o governo retirou o passaporte, mas em 84, como ele ganhou o Nobel da Paz, ele pediu sanções outra vez e os artistas começaram a apoiar. Depois vieram as outras classes e, por fim, o regime da África do Sul, do apartheid, desmoronou porque não havia forças para continuar, não tinha força moral para continuar, né? E quando o regime desmoronou, antes de desmoronar, o Tutu também promovia as marchas, onde ele levava muitas chicotadas por estar promovendo as marchas nas praias dos brancos, né? E ele dizia para os brancos: vocês vivem na ilusão, enquanto a população negra não for livre, você não é livre. E eles não acreditavam, né? Com a economia estagnada, o de Klerk resolveu fazer a transição, que era o presidente, libertou Nelson Mandela, houveram as eleições, mudou-se a Constituição, ocorreram as eleições, Mandela saiu da cadeia para ser o presidente da África do Sul e acabou-se o apartheid, né? Então, a gente falou de violência, né? Agora, vamos falar das quatro lições que o Gandhi deixou para a gente praticar no dia a dia, para ser menos violento. A lição número um é que nós praticamos diariamente a violência contra a humanidade. Mas eu sou uma pessoa tão calma? Esse é o primeiro passo. O violento sempre diz que é calmo, tá? O violento sempre diz que é pacífico, né? Aí eu não gosto de briga. Será? É? Então, as nossas pequenas ações diárias são atos de violência. Então, ele dizia que nós precisamos aprender a respeitar, porque o nosso excesso é a falta do outro. Então, vamos aprender a reciclar tudo. Começamos reciclando coisas materiais, né? Porque vai servir para alguém. Sabe as latinhas que as crianças juntam, até nas escolas, elas transformam aquilo em computadores, né? Tudo pode ser reciclado. Tem gente que tem quarto de despejo em casa, tem gente que guarda sapato dos anos 60, eu não sei para quê, esperando que a moda volte, mas não vai entrar o pé lá dentro, vai esfolar, né? Então, nós precisamos, no segundo momento, aprender a reciclar o quê? As ideias, as emoções, os pensamentos, tá? A deixar de poluir o mundo com emoções negativas, né? Toda raiva, todo ciúme, toda mágoa que nós geramos vai somar as outras que estão por aí. E nós estamos o quê? É uma violência contra o nosso planeta, contra a humanidade, né? Dizem, segundo a pesquisa, que as pessoas morrem muito porque as águas são poluídas. Nós poluímos as nossas águas, né? O índice é imenso de doenças no mundo por causa da poluição. E essa poluição, segundo ele falava, ela está em todos os sentidos. Então vamos despoluir. A segunda lição é que nós devemos visualizar que a violência, ela é uma árvore. E tem dois ramos. A violência é o tronco, os dois ramos. Um ramo é a violência ativa, o outro ramo é a violência passiva. O que é a violência ativa? É a violência física, é essa que todo mundo é visível, né? É essa que nós vimos na TV, entendeu? Com aquela senhora professora aposentada, com a filha que matou com o namorado e o irmão do namorado que matou os pais, né? Essa é a violência física, né? Mas existe uma pior que essa, é a passiva, tá? É essa que é a pior. Por quê? Porque a violência física é fácil de ser compreendida, nós já vemos, diagnosticamos e percebemos. A passiva não. A passiva é a opressão, é a repressão, é o ódio, é o insulto, é o preconceito, e ela não é observada, tá? Então essa violência passiva, nós geramos essa violência o tempo inteiro, né? O nosso padrão de vibração é geralmente lá embaixo. Quando a gente se une num grupo para discutir, a gente até começa uma conversinha agradável, mas dali a 10 minutos a gente já mudou o rumo da conversa. Aí a conversa já desceu o nível, né? Então essa violência é que faz brotar o sentimento de raiva na vítima. E aí vem a violência física. Toda violência física é em decorrência da violência passiva. A violência passiva, ela é o combustível, tá? Que acende e que detona a outra. Então, nós precisamos cessar essa violência passiva, tá? Então, nós precisamos fazer o quê? Ser precursor dessa mudança. Porque tem gente que acha o seguinte, ó. Tem gente que acha que a mudança ou vem do governo, que a mudança vem da religião. Não. A mudança vem de nós. No dia que cada indivíduo mudar a si mesmo, tá? A proposta tem que sair de dentro da nossa casa. Porque é lá onde é a célula principal, é lá onde nós exercitamos, é lá onde nós temos que acabar com a nossa violência. Foi dentro do lar que Gandhi descobriu e criou a metodologia da não violência, quando ele percebeu que entre ele e a mulher dele não havia a sintonia que ele esperava e que houvesse, tá? Então, dentro do lar, nós precisamos educar os nossos filhos, né? Para eles entenderem e assumirem as consequências dos atos, assumir o que eles fazem, tá? Se ele bate no irmão, não adianta mandar o menino ir para o quarto, ficar sem sobremesa, não vai ver televisão, vai ficar trancado. Não vai funcionar. Ele bateu, ele tem que fazer o curativo no irmão. Ele tem que cuidar do ferimento até sarar, tá? Se o jovem quebrou um objeto, destruiu alguma coisa, ele tem que reparar aquilo que ele destruiu, né? Ele tem que dar um novo, nem que ele use a mesada inteira dele para isso, tá? Mas ele tem que reparar. Isso é o quê? É a lei da ação e reação, tá? Não é assim que a gente aprendeu na doutrina espírita? Que nós fazemos a ação, e para essa ação não tem uma reação a qual nós vamos ter que assumir? O que a gente fala usando a língua do Gandhi, karma, né? Então, se no dia a dia nós explicarmos para os nossos filhos que para cada ação que eles têm ocorre uma reação, analisar essa reação, nós vamos estar vivenciando e propiciando dias melhores para todos nós. A outra lição chama-se confiança e ação construtiva. Todos nós possuímos um talento, ele dizia, todos nós, todo indivíduo tem um talento, ou seja, todo, o talento que ele se referia é uma inteligência mais evoluída do que outra. Tá? Então tem um que ele se sai melhor na matemática, então ele vira um excelente comerciante. Tem outro que o talento dele, então cada um tem um talento. E o que ocorre? É que nós acreditamos e utilizamos esse talento para o nosso bel prazer. nós utilizamos para o nosso, para nós, né? Para ser gasto com o nosso próprio desejo. E ele dizia que não, que esse talento, ele nos foi confiado para que nós pudéssemos, através dele, evoluir. Né? Evoluir como? Tá? Em prol do bem-estar social. É assim que ele deve ser aplicado. Tá? Quando a gente fala em prol do bem-estar social, não significa que, ah, tá, então eu vou fazer caridade. Não é meramente distribuir algo para quem está necessitado. Não. É você se envolver nessa atividade de parar o seu tempo, tá? De interromper o que você está fazendo. Quando eu falo parar o seu tempo, não é na atividade que você está fazendo no dia a dia, mas você parar a sua vida para pensar como é que eu posso multiplicar esse meu talento com os outros, né? Então, você vai redirecionar as suas energias em prol da solução de quem precisa de ajuda, tá? De quem precisa de ajuda. E isso é uma verdade, porque quando isso não ocorre, tá? Quando nós não agimos assim, tanto dentro do nosso lar, o que ocorre? Vai acontecer quando nós não agimos, não paramos para auxiliar dentro do lar, os filhos ficam sem direcionamento. Esses filhos se voltam contra nós. Se isso é no emprego, é na sociedade, é em todos os lugares. E se a gente observar um exemplo mais amplo, nós vamos observar o que foi que aconteceu no dia 11 de setembro. É? Aquela sociedade evoluiu, tá? Estava numa posição de utilizar os seus talentos para quê? Para ajudar a outra metade do mundo a conseguir um padrão de vida melhor. Através do quê? De desenvolver programas econômicos, construtivos, mais justos, porque eles já estavam em condição de desenvolver. E o que foi que eles fizeram? Não, vamos fazer uma caridade, vamos dar umas migalhas lá, porque aí a coisa se resolve, aí a solução se resolve. E não se resolve, tá? Então nós precisamos estar pensando no que é bom para o mundo, o que vai trazer paz para o mundo, tá? Porque nós, com a nossa visão imediatista, nós estamos sempre pensando em nós. E as consequências vêm de uma forma muito violenta. Por quê? Porque fomos nós que produzimos essa violência, né? E o último, ele fala do jornal da raiva, tá? Que todos nós devemos criar um jornal da raiva. O que é o jornal da raiva? Ele dizia que a raiva é positiva quando ela é compreendida e direcionada de forma construtiva. Então ele comparava a raiva com a energia. Né? A raiva com energia, com eletricidade. Ele dizia, se a eletricidade é usada de modo inadvertido, o que é que ela faz? Ela mata. E se ela é utilizada, né, canalizada, ela faz o quê? Todo o bem-estar que nós temos usufruindo para estarmos aqui, a eletricidade, né, em vários locais. Né? Então, assim é a raiva. Assim são todos os nossos sentimentos. Tá? Se a mais ou a menos, desequilibramos. Se canalizados, podemos usufruir deles para o nosso progresso. Então, ele dizia o seguinte, quando a pessoa está com raiva, ela não deve tomar uma decisão. Ela deve escrever. Escreve, faz um jornal. Escreve tudo o que ela quiser naquele jornal, naquele pedaço de papel. Tá? Até passar a raiva. Depois ela vai ler tudo outra vez. E quando ela ler, ela vai analisar e tentar encontrar uma solução, tá? É um processo que, algum tempo atrás, numa palestra de Valdo Franco, estava contando que a Louise Hay, ela fazia um exercício onde ela pedia para as pessoas fecharem os olhos, imaginarem que estavam vendo um palco. Nesse palco, elas imaginarem uma cadeira. Nessa cadeira, elas colocarem a pessoa que elas estão num processo de raiva, num processo de violência. A pessoa podia estar encarnada ou desencarnada. E naquele instante, ela desejar tudo de bom para a pessoa. Ver a pessoa envolvida com muita luz, muita paz, muita harmonia. Depois ela retira a pessoa daquela cadeira e senta na cadeira. Tudo isso mentalmente. Tá? E fazer esse exercício até ela compreender, porque o perdão, ele não é da boca para fora, tá? Ele é uma coisa mais elaborada, ele tem que vir do coração. Então, escrever para o Gandhi era uma solução, tá? De descobrir, ao invés de manter a raiva viva, não, você aprender a canalizar a eletricidade, por isso ele comparava. Nós canalizamos a eletricidade e transformamos ela numa coisa positiva. Nós podemos canalizar os nossos sentimentos e transformá-los em coisas positivas para todos nós. O Isami Chiba lançou recentemente um livro chamado Quem Ama, Educa, tá? Onde ele fala que é imprescindível aos pais, nos dias de hoje, para educarem seus filhos, desenvolver duas coisas. Ensinar aos filhos a importância dos valores morais e a outra, a autoestima, tá? Então, o que que ele diz? Falta religiosidade nas famílias de hoje. Falta religiosidade. Quando ele se refere a isso, ele não quer dizer religioso. Tem muita gente que coloca o filho no colégio religioso, porque diz assim, não, eu vou colocar o meu filho lá, porque ele precisa ter uma religião, mas o pai não tem, né? Ou se não, ele fala da religiosidade, ele vai até o templo religioso, mas ele não vive essa religiosidade. Ele maltrata a empregada, ele maltrata o empregado, ele grita com todo mundo, ele faz atos e comete atos, né? Porque na realidade as crianças, elas se inspiram e elas seguem o nosso exemplo. E não só aquilo que nós falamos, mas principalmente o que nós fazemos, né? Então, quando nós observamos o que aconteceu recentemente, ficou um questionamento. Como é que a família brasileira está educando seus filhos? Né? O que é que nós estamos fazendo? Diante do envolvimento de adolescente com drogas, a maioria dos pais não sabe o que fazer. Né? E hoje tem tanta informação e ele não sabe como agir. Na realidade, as primeiras vítimas são os pais, como nós podemos comprovar. Né? Primeira vítima da educação do filho é a família, o pai e a mãe, tá? Por quê? Porque os meninos hoje são verdadeiros tiranos. A criança hoje, ela está aí por volta de 10 anos, né? Eles são criados, são bem alimentados, bem vestidos, bem tratados, mas eles não são educados. Nós criamos animais, pessoas se educam, e nós esquecemos isso. Nós não estamos educando os nossos filhos, né? Então, essa meninada de 10 anos, ele ganha 4 brinquedos, ele quer mais um, ele quer o quinto, desesperadamente, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Aí o pai vai lá e faz tudo para dar o brinquedo. E se não der, eu falo brinquedo, uma outra coisa que ele queira. E se não der, ele começa a dar escândalo, ele começa a fazer acontecer, a gritar, a espernear, a xingar. Aí o pai e a mãe, com vergonha dos outros, vai e faz o que o filho quer, né? Faz exatamente o que o filho quer. Então, ele faz a seguinte colocação, de que a geração dos anos 50 era uma geração autoritária, que batia nos filhos e causava medo. Tanto é que o pai olhava, o filho corria, já obedecia, não precisava nem abrir a boca. Era a geração autoritária. E o que foi que essa geração autoritária criou? Ela criou uma geração de sufocados. Esses filhos sufocados são hoje as pessoas que estão entre 40 e 60 anos, né? E que continuam trabalhando para sustentar filhos e netos. Porque é impressionante. A maioria das pessoas que estão entre 40 e 60 anos estão sustentando os filhos e os netos, tá? Por quê? Porque foram tão sufocados que criaram os filhos folgados. E os filhos folgados querem sombra e água fresca. Não foram ensinados a nada. Aí os filhos folgados estão tendo os filhos tiranos, tá? E hoje em dia, como é moderno, eu escuto muitas vezes a pessoa chegar e a criança dá aquele escândalo, a pessoa fala assim, não, ela é hiperativa, tem déficit de atenção. Aí eu falo, não, é déficit de educação, não é de atenção, é educação, tá? Porque está sendo criada, mas não está sendo educada, né? Então, gente, aquela garota que matou os pais, ela agiu assim. Ela queria o brinquedo dela, porque ela teve a vida inteira. E o brinquedo dela dessa vez era o quê? Morar com o namorado dentro de casa. Aí a família não deixou. E o que foi que ela fez? Ela foi criada, ela não foi educada. Então ela tem emoção infantilizada. Ela matou o pai e a mãe. Né? Exatamente isso. Então o que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Né? Gandhi dizia que existem algumas coisas que podem nos destruir. A primeira, política sem princípio. A segunda, prazer sem consciência. Depois, riqueza sem trabalho. Conhecimento sem caráter. Negócio sem moralidade. Ciência sem humanidade. E adoração religiosa sem sacrifício. Tudo isso nos leva à destruição. E qual seria a ligação entre Jesus, Gandhi e o Espiritismo? Tá? Jesus disse, se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Né? E o Kardec disse o quê? Que Jesus não estava proibindo a defesa, mas condenando a vingança. Né? Nós não devemos retribuir o mal com o mal. Por quê? É melhor ser ferido do que ferir. Tá? É melhor suportar uma injustiça do que cometer uma injustiça. É melhor ser enganado do que enganar. É melhor ser arruinado do que arruinar os outros. Se nós compreendermos esses princípios, nós já estamos vivendo uma vida mais saudável. Né? Então, por quê? Porque se nós compreendemos e vivenciamos, é porque nós temos fé em Deus e na vida futura. E já sabemos que existe a lei de causa e efeito, que ela atua nos nossos dias em função do passado que tivemos, preparando o futuro que vamos ter. Né? Jesus também disse, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Né? E Kardec disse o seguinte, o contato com o inimigo não faz o coração bater igual o contato com um amigo. É claro? Claro. A gente sabe disso. Nós não vamos dizer, ai, perdoei. Perdoou, mas o coração bate diferente quando encontra. Né? Então vamos, pelo menos, não alimentar o ódio, não alimentar rancor, não desejar vingança. Tá? Perdoar a cada dia, tentar desejar para ele muita luz, muita paz, orar, que ele seja colocado nas nossas orações. Né? Emmanuel tem uma mensagem muito linda que diz o seguinte, as sentinelas da luz do santuário, é o título da mensagem. Então eu vou ler, porque ela resume, uma parte da mensagem, resume a nossa tarefa dos espíritas. A tarefa do espiritismo está, portanto, adestrita à realização do homem interior, dentro de um novo conceito de fraternidade. Fora desses princípios, as atividades de cada qual serão como folhas volantes, dentro do seu caráter dispersivo, porque todo o nosso esforço está enquadrado no amarmos uns aos outros. E é essa a fórmula que deverá representar a bússola das atividades dos espiritualistas sinceros, os quais, com os seus abençoados sacrifícios, serão os engenheiros sociais dos tempos do porvir. Essa é a nossa tarefa. Se nós, até pouco tempo, exigíamos os nossos direitos, nós temos que aprender agora a nos colocar no lugar do próximo. Né? A violência, ela deve ser o resultado de uma completa liberação do nosso ódio, da nossa raiva, da nossa má vontade, da nossa preguiça. Tá? Porque quando nós nos libertamos disso, nós passamos a ter um amor compassivo pelas outras pessoas. Né? Então vamos aprender a observar, contemplar o quê? A natureza, o céu, a terra e perceber que nós não encontramos aí ciclos e ritmos diferentes na natureza. Encontramos? Assim são as pessoas, com ritmos e ciclos diferentes, né? Então vamos descobrir e respeitar, em primeiro lugar, os nossos, tá? E depois o deles, né? Porque, acima de tudo, nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Não falar da mudança, mas promover essa mudança no nosso dia a dia. Ser mais brando, mais humilde, mais pacífico. E assim nós teremos uma vida mais tranquila, mais calma e com muita paz. E é o que eu desejo para vocês nesse final de ano, não só no final de ano, mas que ela se prolongue por todos os dias do ano inteiro. Muita paz. Aplausos.